Introdução Workshop número 474. Mitra dentro de nós. Desapego é a chave. Empilhamento de raios cósmicos. Absorve energia no crânio. Odor. Neste workshop há muitos assuntos diferentes convergindo. Mas na semana passada falamos sobre conversão de energia através de uma grave e como nosso corpo também absorve energias do meio ambiente. Começamos a ver o mesmo padrão se repetindo ao longo de toda a criação. O Sr. Cash começou dizendo que da mesma forma que convertemos energia colocando um gerador em um rio fluindo, girando os campos magnéticos e criando eletricidade, é basicamente a mesma forma como a energia é convertida em todo o universo. É difícil de imaginar que nossos amigos no espaço estejam girando geradores, né? Mas quem sabe? Ou será que eles entenderam o princípio da transferência do campo magnético do mais forte para o mais fraco? Independentemente de como entendemos isso, ele nos leva constantemente ao ponto de que já estamos absorvendo a maior parte de nossa energia, quer saibamos disso ou não. Então os raios cósmicos do universo entram em nosso crânio e dentro do cérebro o carbono 14 está sendo convertido para carbono 12, que é parte do aminoácido, que é o carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, que o nosso corpo usa. Então o raio cósmico pega o que não precisamos e continua sua jornada. Apenas absorvemos uma determinada parte do raio cósmico. A maior parte dos seus campos passam direto por nós. Ele também disse que entender a conversão de carbono 14 para carbono 12 é sacrossanto. Parte disso é expandir a alma sobre a fisicalidade, e no futuro ele nos ensinará o caminho para fazer isso. Até chegarmos a esse ponto, toda essa imagem surge para uma grande visualização. Durante o dia, podemos nos abrir a esses raios cósmicos passando por nossa cabeça e sentir a energia sendo convertida para alimentar todas as nossas almas das células. Aqueles 20% de energia que recebemos dos alimentos não são muito, mas são necessários como um fator de equilíbrio. Isso pode significar que a força do campo magnético do alimento preenche as lacunas de energia em falta. Porque ele disse, ele também nos ensinará como absorver um espectro de forças de campo. Muito foi ensinado sobre o carbono 14 e o que ele pode fazer. É algo mágico. Mas isso faz sentido porque o carbono é o que ele chama da parte comunicadora do aminoácido. Se pensarmos no Criador como um grande plasma, e ele tem o único e tudo dentro de si mesmo, então o carbono 14 é o que liga tudo isso. No entanto, não entendo bem o que significa, mas vou reunir aqui algumas das informações para que possamos analisá-la mais facilmente. Se você entende o comportamento do carbono 14 em sua totalidade, então você pode entender como um plasma funciona na totalidade de suas interações. Isso se encaixa no que acabamos de dizer, liga tudo junto. Você pode criar qualquer tipo de raio ou radiação a partir do carbono 14. Ele disse que ele pode fazer qualquer material nuclear a partir dele. Hidrogênio age como um feixe de rastreamento dentro do carbono 14 para guiá-lo até onde ele precisa ir. Lembre-se que é feito do plasma de hidrogênio. Ele pode alimentar o universo inteiro com um carbono 14. Ele fala como o carbono 14 sendo diferente do raio cósmico, mas o raio cósmico tem carbono 14 dentro dele. A forma como cada planeta cria o carbono 14 se torna sua impressão digital. Por isso é uma identificação única. Ele está usando o carbono 14 na unidade de aprimoramento em Linz. Quando o carbono 14 é explodido como uma pipoca, em uma estrutura cristalina, ele se torna um odor. Os órgãos mudam sua estrutura para criar esses odores, que mudam todos os dias. Não só as pessoas e tudo neste planeta têm um odor especial, mas também o planeta, estrelas, galáxias e universo têm um odor especial com uma certa força de campo que pode ser usada para identificá-lo e a alma pode entender sua intenção através disso. No espaço, entenderemos a intenção de outra entidade não apenas através da cor da alma, mas também através de seu odor. Estou certo de que ele nos levará mais profundamente nesse assunto aqui. Quando você sentir o cheiro de Marte, essa é uma das maneiras que você vai viajar para lá. Há muitos aspectos técnicos neste workshop que levam tempo para serem esclarecidos. Há uma coisa que me pareceu importante aqui, que é a ideia de empilhar raios cósmicos uns em cima dos outros, e que cada nível é sua própria entidade. Mais tarde ele disse: um nível poderia ser africano e outro nível chinês, e você precisa do conhecimento para ir entre os níveis, ou você poderia pular através de toda a pilha. Ele não entrou em muitos detalhes sobre isto, mas já vimos essas pilhas antes, com a pilha dos cinco copos, que ele insistiu que precisamos saber para entender a criação. Cada um dos cinco copos tinha sua própria alma. Esta ideia de empilhar ou juntar as coisas está em toda a criação. Na tabela periódica do estado da matéria, você tem, de certa forma, prótons e nêutrons empilhados uns sobre os outros para se tornarem assim elementos diferentes. Se levarmos isso para o plasma, então temos primeiro os campos magnéticos interagindo para se tornar um plasma, e então o hidrogênio se torna a forma básica de um plasma que se empilha um em cima do outro, ou se amalgama, para se tornar assim os diferentes elementos. É por isso que ele disse que o carbono é feito de hidrogênio. Nós diríamos que o plasma de carbono é feito de seis forças de campo de hidrogênio. A beleza com o plasma é que qualquer pessoa pode trabalhar com ele. É fácil de entender. Basta adicionar a força de campo de mais dois hidrogênios ao carbono, por exemplo, e ele agirá e se comportará como oxigênio. Os físicos do estado da matéria não gostam disso, porque então eles perdem o controle. Você não precisa de um material de estado da matéria para obter a força de campo. Agora você pode usar sua própria alma ou gancho. Voilà! Você se torna um mágico. Se você quer água ou ouro, você pode criar a força do campo dentro de si mesmo. E hoje, ele já nos disse que o raio cósmico está passando pelo nosso crânio. Só temos que aprender como converter a energia que ele nos ensinará no futuro. Mais uma vez, ele nos lembrou da importância de entender o fundamento básico da criação, que é: quando você forma o plasma, você obtém a física. Quando tem dois plasmas, física torna-se química. Com três plasmas ou mais, química torna-se biologia. Outras interações criaram a alma da fisicalidade. E ainda outras interações criam a alma do homem. Quando a alma do homem termina seu termo, sua essência volta aos campos para recomeçar a criação. Isto não lhe soa novamente como o empilhamento que foi falado no início? Combinações, interações, amálgamas, tudo se mistura e bilhões de almas se juntam para fazer uma alma de nível superior que pode expressar inteligência. Com certeza tudo é feito da alma, mas será que toda alma é consciente de si mesma? Pode ela dizer eu sou e sei que sou? A beleza do jogo cósmico é que nos divertimos reunindo forças de campo e almas para ver o que podemos fazer com isso. Essa é a nossa individualidade, o que podemos fazer com o amor do Criador. As outras coisas belas é que, independentemente de onde estamos na criação, estamos sempre conectados com o Criador. Nunca poderemos cair fora disso, mas podemos encobrir ou fingir que esquecemos disso. É por isso que ele disse: com os novos sistemas, você será capaz de sentir o amor do Criador. Enquanto ainda estamos falando de almas, é possível mudar sua alma para elevá-la e fazê-la se encaixar melhor. Ele disse que fez isso três vezes, o Sr. Cash. Lembre-se que ele recusou sua missão três vezes porque disse que não era maduro o suficiente. Certo, eu não acho que isso signifique mudar, como obter uma alma diferente aqui. Porque de onde você conseguiria essa outra alma? Em vez disso, mudar no sentido de elevá-la para ser diferente, para se encaixar melhor. Você consegue que todas essas almas interajam e se amalgamem umas com as outras, exatamente como o que acabamos de escrever sobre como a criação funciona. Mas neste momento é demais já trazer a questão da identidade e individualidade. Talvez a individualidade seja o que a criação está experimentando na Terra. Isto leva à fissão e à fusão. Lembre-se, a fissão é um plasma que se torna dois, e a fusão são dois plasmas que se tornam um. Seguir os dois caminhos parece ser muito comum na criação, dependendo do seu próprio desejo. Agora na Terra, a alma da fisicalidade ou o espírito do homem, ou Ti, interage com os plasmas e cria a alma do homem. Mais tarde, antes que a morte possa ocorrer, A alma da fisicalidade tem que dar toda a força de campo que reuniu para ser incorporada para a alma do homem. Assim, a essência da alma da fisicalidade permanece como parte da alma do homem, onde quer que seu próximo destino seja. Nesse destino, a alma do homem não se divide. Isso é um conceito do estado da matéria. A alma do homem cria a nova alma da fisicalidade a partir de si mesma, para fazer uma gemiosidade e assim iniciar um novo ciclo de vida. Foi isso que o Criador fez. Ele criou Mitra a partir de si mesmo. Costela de Adão significa que Mitra foi criada a partir dos próprios campos do Criador. Ela não é uma amante de fora dele. Mitra aprendeu o amor na terra e, assim como Eva, deu a maçã a Adão. Também Mitra ensinou ao Criador sobre o amor, e ele mordeu da maçã, que é o amor, o veneno entre aspas, e ele foi escravizado pelo amor. Na Índia, eles dizem a mesma coisa, que Deus é um escravo dos devotos dele. O significado do amor foi descrito aqui primeiro sobre a mãe que dá dois tipos de amor a seu filho. O primeiro é que ela acaricia apenas para dar a seu filho, e o segundo é que ela acaricia para receber de volta o amor de seu filho. Eu te amo para que você me ame de volta. Mas ela também pode fazer as duas coisas. Um ensinamento muito sutil foi infiltrado aqui nesse momento do workshop pela palavra enganado. A criança pode ser enganada pelo primeiro tipo. Oh, ela me ama por amor, a criança diz. É importante compreender que tipo de amor você está dando e recebendo. O Sr. Cash não disse diretamente nada sobre relacionamentos falsos. É para nós descobrirmos por nós mesmos isso. Mas algumas vezes, isso é um comprimento muito amargo de se engolir. Mas se você tiver a coragem e o amor próprio para enfrentar isso, frente a frente, isso pode levar ao verdadeiro significado do desapego. Aqueles que fazem prática espiritual honesta e profundamente comprometida podem chegar a compreender o verdadeiro significado do desapego, o que leva à alegria de viver e de dar. No final do caminho espiritual é o serviço. Você descobre que já tem tudo o que precisa dentro de si, carbono 14, e sua alegria vem através da doação e do serviço aos outros. E aqueles que apenas leem livros espirituais pensam que o desapego significa rejeitar o mundo e não fazer nada. Essas pessoas às vezes acabam perdendo muitos anos que poderiam ter sido usados para construir um mundo mais belo e amoroso. O Sr. Cash disse: uma alma desapegada sabe dentro de si que todas as energias que precisa para a vida já estão disponíveis para ela. Há uma humildade natural nesse processo, nesse momento, e aceitação de tudo que a vida lhe dá. Como disse um grande sábio, se a gata mãe te coloca em um lugar que você não gosta, então você chora e chora até que ela venha e te mova para outro lugar. Muito importante para a sessão de 24 de março aqui, quando nos encontrarmos com os líderes mundiais para trazer a paz, que é que o Conselho Universal tem que estar presente. Em resumo, ele disse, o Conselho Universal tem que amadurecer para entender as realidades de como nossa vida é neste planeta e como a política realmente funciona e não o show que está sendo apresentado pela mídia mundial controlada. E o mais importante, eles precisam aprender como se unir e se tornar uma alma do Conselho Universal e não um bando de almas individuais do Conselho Universal. Não foi isso que aconteceu no dia 16 de dezembro, quando todas as almas dos buscadores de conhecimento na sessão se tornaram uma alma e então se encontraram com o Criador? O gráfico mostrou isso. Se o Conselho Universal puder alcançar uma alma, então a paz pode ser alcançada. Novamente, esta não é a parte da fisicalidade do Conselho Universal, mas a essência da energia. Há muito mais neste workshop, mas aqui estão alguns diamantes deste workshop aqui. As pessoas em OVNI estão sempre ocupadas, não sentadas, mas você tem que decidir. Podemos fazer uma poção do amor para todo o planeta, mas as almas vão aceitar? A comunidade universal e humana já estão compartilhando tecnologias uma com a outra. A perda do olfato pelo Covid pode ser corrigida. As religiões distraem o homem do caminho para o Criador. A calma de sua presença também é serviço. Quando você é desapegado, sua alma sabe automaticamente que força dar. Já criamos um novo sistema que pode criar alma de plasma. um presente dado pela sinceridade dos buscadores de conhecimento. Avança a tecnologia séculos à frente. Vai mudar a humanidade. Obrigado por nos escutar. Índice rápido do workshop número 474. Hoje queremos ampliar o conhecimento e a compreensão da forma como estamos conectados uns com os outros e com o Criador e o resto. Se você entendeu o que está no vídeo introdutório, isso trará então uma dimensão diferente para a vida dos buscadores de conhecimento e da humanidade. Nós ensinamos desde a semente até a criação da alma do homem e sua conexão com os raios cósmicos. Agora ensinamos que os próprios raios cósmicos têm uma fonte essencial e construímos um sistema com esse conhecimento. Uma buscadora de conhecimento esteve no sistema e depois foi no ensinamento do Rick para transmitir a todos o que ela sentiu no sistema. Tudo isso são conexões com os raios cósmicos. Nós somos cientistas e não mágicos. Estamos aqui para abolir as fantasias que as pessoas inventam sobre a vida e o que elas chamam de ciência, porque podemos fazer sistemas para provar o que ensinamos. Desta forma, você pode entender todo o processo. Podemos explicar isso cientificamente. Às vezes, se você não entender, pode levar mais tempo para entender. Mas quando você compreende, então você pode fazer os sistemas para provar isso. Então, torna-se uma tecnologia. Nós a chamamos de tecnologia da Fundação Cash. Nós convertemos o conhecimento do universo em uma tecnologia que o homem pode compreender. Mas não só o homem, mas também para outros na comunidade universal. No futuro, quando o homem se abrir para a comunidade universal, descobrirá que eles já estão se beneficiando das tecnologias que ele tem desenvolvido ao longo de séculos e milhares de anos. A essência do conhecimento das tecnologias que você utiliza diariamente foi transmitida para a comunidade universal, e eles também a utilizam quando é necessário. Eles a utilizam à maneira deles, da maneira como se adequa ao modo de vida deles. E nós usamos alguns dos conhecimentos deles que nos foram transmitidos de diferentes maneiras ao longo do tempo. A comunicação entre as raças do Criador nunca parou. É apenas o homem que escolheu ser ignorante e fechar a porta. Ele faz isso consigo mesmo, primeiro trancando sua alma dentro de sua fisicalidade e segundo trancando este planeta como uma aldeia para o resto do universo. Pouco a pouco estamos abrindo esta porta e deixando entrar o sol do conhecimento para a alma do homem e expandindo o conhecimento da humanidade. Ouvi dizer que muitas pessoas, especialmente na Romênia, estão abusando das palavras raios cósmicos para enganar os outros, especialmente o Barbu. Pare com isso, porque não é correto. Os raios cósmicos são a essência da criação. Os raios cósmicos são a corporificação da criação. Temos que entender como se conectar a tudo através dos raios cósmicos. Cheguei à conclusão de que muitos buscadores de conhecimento não compreenderam o processo de conversão dos raios cósmicos. Isso tem deixado muitos de vocês perplexos durante os últimos meses. Vivemos de acordo com o que foi impresso na última página do livro número 1. O Criador é o Criador de todos, e o homem é o conversor de alguns. No corpo do homem, a conversão dos raios cósmicos não vem pela tecnologia como a forma que você converte a eletricidade na natureza. Em seu corpo, você de fato converte raios cósmicos em eletricidade de um ponto a outro. Os raios cósmicos são abundantes no universo e nosso corpo os recebe também. É criado. Os raios cósmicos se empilham como blocos de apartamentos, um em cima do outro. Se você não tem um andar térreo, então não pode ter os outros andares em cima dele. Eles não existirão. Depende de quem vive em qual andar. Quando falamos de raios cósmicos, estamos falando da estrutura de como a vida é criada no universo. Raios cósmicos são os blocos de construção do universo. Uma força específica de raios cósmicos se constrói sozinha e então se conecta a outro raio cósmico de uma força diferente. É assim que estes raios ou blocos de construção do universo estão conectados uns com os outros. Todos os andares são construídos um em cima do outro. Não pode faltar nenhum andar no meio. Todos os andares têm que existir. À medida que o universo é criado, ele os constrói um em cima do outro. Então, como ir do andar superior para o mais inferior? é para nós entendermos. Descemos as escadas ou pegamos o elevador? Ou saltamos do topo com paraquedas? É um paraquedas do conhecimento. Caso contrário, você não pode fazer isso. O homem levou milhões de anos, bilhões de anos para chegar até onde ele está hoje, com todos os seus chips de computador, eletrônica e tudo mais. Enquanto outras raças podem pegar o paraquedas do conhecimento e pular através do entendimento da tecnologia da criação. Um passo acima no conhecimento da criação é entender como a fisicalidade converte os raios cósmicos e como os utiliza. Na dimensão da fisicalidade, por exemplo, giramos um gerador em uma cachoeira, por exemplo, e tiramos a eletricidade dela. Nós convertemos através do gerador, mas a água é a mesma água. Fazemos a mesma coisa com os raios cósmicos. Um raio cósmico chega ao crânio, que é osso, e dentro do crânio converte a energia dos raios cósmicos e o libera para o corpo assim, e então prossegue através do espaço. Nós não absorvemos todas as energias dos raios cósmicos. O equilíbrio passa através do corpo. A forma como produzimos eletricidade colocando geradores em barragens e convertendo a energia em eletricidade é da mesma forma que é feito no universo. Não há diferença. É uma conversão de energia. Esse fluxo de água que é como os raios cósmicos que passa através do cérebro. Isso é o que ainda não entendemos e confiamos apenas nessa parte da fisicalidade para sermos alimentados e matamos por isso para manter um pouco deste corpo operando. O cérebro recebe a maior parte de suas informações e da essência de sua criação a partir dos raios cósmicos. Comparando isso com a quantidade de alimento que consumimos e matamos por isso, quase não soma muito. Mas ele precisa desta pequena quantidade para se equilibrar. Mas podemos obter este fator de equilíbrio de maneiras diferentes através dos raios cósmicos sem ter que matar. Para obter esta parte, temos que abrir nosso entendimento a esta porta da alma do homem para sermos capazes de absorver um espectro maior, pequeno e mais forte dos campos do universo. De certa forma, o cérebro em que vivemos é um conversor gerador dos campos do universo. Vejamos as características do Sr. Cohen, que é o aminoácido. Ele recebe carbono 14, converte-o para carbono 12 e no processo capta energia e deixa o resto da energia para os outros. Carbono é o gerador e conversor e trabalha em conjunto com o hidrogênio, que é a origem do carbono. Os dois estão conectados um ao outro. Esta conexão permite a liberação da energia dos raios cósmicos de carbono 14 para carbono 12. Isso se torna a energia do aminoácido. E neste mesmo processo você tem o hidrogênio e o oxigênio e nitrogênio se juntando. Tenha em mente que as energias do aminoácido têm as seguintes propriedades, que são liberação, criação, retenção e gravidade. Se o homem entende isso e permite que sua alma se expanda, nós realmente não precisamos fazer muito, porque nos tornamos o conversor da totalidade dentro do centro. Vimos isto com a pessoa que entrou no sistema e permitiu que o carbono 14 dentro do centro se expandisse além de seu crânio e fosse capaz de converter assim e absorver a energia. Então eles ficaram orgulhosos e foram lá ao ensinamento do Rick para falar sobre o que experimentaram. Todo o propósito desses ensinamentos foi para que você pudesse expandir a sua alma. Isso é permitir que a energia central saia da prisão do crânio, que a mantém limitada. Ela pode então converter o carbono 14 em carbono 12 para fornecer a energia que você precisa. Uma vez que a alma saia, ela pode ir para a autoestrada dos raios cósmicos e ir para qualquer lugar no universo. O processo de compreensão da conversão de carbono 14 para carbono 12 é sacrossanto. Podemos alimentar o universo inteiro com um carbono 14. Isto se você entender isso. O carbono 14 em uma estrutura de cristal é um odor. No estado de matéria, o carbono 14 tem os 6 elétrons que estão embutidos nele e tem prótons e nêutrons extras, ou como você quiser descrever isso. Chamamos esses nêutrons extras de pacotes de energia. Estes plasmas extras criam uma condição que expande a energia e se torna assim um odor. Você pode tocar elementos no estado de matéria de um sólido, mas no estado gasoso você o cheira. Mas não há cheiro. Se você converter o mesmo gás em uma estrutura de cristal, você obtém um odor. Os odores são quando ele se torna um gás de si mesmo. Isso significa que tem um cheiro assim. Desta forma, sentimos o cheiro das coisas ao nosso redor. Cheiramos um ao outro, ou cão, ou tapete. Quando o homem entender isto, será capaz de sentir o cheiro de um planeta ou mesmo de uma galáxia. Estrelas, planetas e galáxias têm uma conexão de força de carbono específica na dimensão do seu odor. Não só vemos sua luz no céu noturno, mas ela também tem um cheiro. Mas escolhemos apenas ver a sua luz. Nosso conhecimento nunca se expandiu tanto assim. Nunca entendemos antes o que o carbono 14 realmente é. No conhecimento do homem, por que o chamamos de carbono 14? É uma extensão e amálgama do deutério. O equilíbrio vem do deutério e a energia do hidrogênio. A razão pela qual o carbono 14 pode percorrer o universo é porque tem nêutrons adicionais, ou o que eu chamo prótons, amalgamados como nêutrons. Estes são pacotes de energia extra no nível de hidrogênio e em paralelo a ele. Eles funcionam como se fossem hidrogênio. E lembre-se que hidrogênio é a origem do carbono 14. O carbono 14 é carregado na força do campo magnético do hidrogênio, que de fato o criou em primeiro lugar. Ele, vamos dizer assim, como se fosse, ele cavalga em cima dele. Vemos como o carbono 14 se comporta no universo. Dentro do carbono 14, há algo que age como um feixe de rastreamento. É como os feixes de laser que Hitler usava para guiar seus aviões da Alemanha para a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Os aviões seguiram esse feixe. O carbono 14 é como aquele avião, e o hidrogênio é como aquele feixe de laser. A conexão de informações no feixe é feita principalmente através da estrutura do deutério, que é um isótopo de hidrogênio. Acho que o núcleo do deutério tem um próton e um elétron, portanto ele é equilibrado. E aqui foi falado algo sobre a interação do próton e do nêutron que se equilibra. O ponto principal é que o deutério é uma estrutura estável no universo, e o carbono 14 e o carbono 12 têm estas mesmas características. A totalidade em emissão extra. Ao entender o comportamento do carbono 14 em sua totalidade, podemos entender como o plasma funciona na totalidade de suas interações. Através das radiações da estrutura central do carbono 14, podemos criar qualquer tipo de raio cósmico. Através da influência da estrutura central do carbono 14, podemos produzir raios-x, raios gama e o resto disso. É porque você tem a estrutura original dos nêutrons e prótons e os 6 elétrons como totalidade. Mas na verdade você terá um corpo solto, que pode esmerilhar. Não é como na física, onde eles não entendem e dizem que todos eles se emparelham uns com os outros. E o que sobra é o que tritura. Acho que ele está aqui implicando, Sr. Cash, que com um elétron extra você pode fazer tecnologia de armas a partir disso. Com meu conhecimento, eu posso criar radiações a partir do carbono 14, além da compreensão do homem. Porque posso acelerar a transformação até mesmo acima da velocidade dos raios cósmicos ao mais alto nível, alcançando o nível mais alto. Acho que aqui ele está dizendo, Sr. Cash, que o elétron extra no carbono 14 pode agir como paraquedas para cair através das camadas de raios cósmicos na empilhadeira que foi discutido no início da aula de hoje. Ou você pode usar isso como um elevador para levá-lo até onde você quiser a partir dos blocos de raios cósmicos empilhados uns em cima do outro. Era isso que eu queria dizer quando disse que posso fazer qualquer material nuclear. É assim que se faz. E o plutônio e o urânio são absolutamente brincadeiras de crianças, em comparação com o que temos no universo. Quando construímos os reatores espaciais em Teherã, não fizemos nada além de produzir hélio e hidrogênio. Nas patentes originais e mesmo no livro, de forma oculta, eu falo da cintilação. O que é cintilação? Cintilação é o espremer da parte extra dos elementos, que já se comporta como um gás e odor para liberar o que eu quero dele. É assim que você muda a estrutura interna de seu cólon, intestinos, estômago e coração para criar gases. Você não pode mudar a estrutura porque já a tem desde o início, quando a criou. Você passa gases com odores diferentes de cada extremidade do corpo humano. Mas você nunca comeu gás. E por que o gás de hoje tem um cheiro diferente do de amanhã? O corpo muda sua estrutura para criar cheiros diferentes. Se seu corpo pode criar cheiros diferentes, então eu também posso criar dimensões diferentes da tecnologia de armas nucleares que o homem nem sequer sonhou. Posso fazer isso através da compreensão do carbono 14 e como o cólon e o estômago criam odores, assim eu também posso criar isso. Só preciso de um átomo para criar o odor certo para cobrir todo esse planeta e posso até mesmo mudar a mentalidade do homem. Posso fazer com que todos vocês deixem de acreditar em si mesmos, que vocês nem mesmo aceitem que vocês existem. Ou posso fazer com que todos vocês sejam tão religiosos que se enforquem porque querem seguir o caminho que o Cristo seguiu. Depende de como vocês jogam isso. E depende de como o estômago muda sua força de campo para criar um odor a partir de um gás. Um cheiro pode ser tão bom de sua amada que você se apaixona, e outro cheiro tão ruim que você quer chutar sua amada para a parede. Um é o cheiro do amor, e o outro, a tecnologia de uma arma para chutar. É por isso que temos que entender a dimensão do carbono 14 e a essência da criação. É por isso que toda a estrutura que criamos tem hidrogênio dentro dela. A interação do hidrogênio em combinação com si mesmo cria o excedente de energia. Cada planeta cria carbono 14 e isso se torna a impressão digital dele. No conhecimento da criação, você olha para o micro e para o macro. O micro é como seu colo e seu estômago muda. O micro é como seu colo e seu estômago mudam seus odores. E o macro é o cheiro das galáxias, dos universos e do resto. Chegará o momento em que a raça humana, ao retornar à Terra, a bilhões de quilômetros de distância, reconhecerá o cheiro da Terra. É como quando você está caminhando em algum lugar e sente o cheiro das rosas. A limitação do entendimento vem através do preconceito do homem sobre o conhecimento da criação. E nada mais. Será que precisamos entender o trabalho do hidrogênio para entender a essência da criação? O mundo da física do conhecimento de hoje descarta o hidrogênio passivamente como apenas um hidrogênio. Mas se você me der um hidrogênio, eu posso criar a criação. Ou eu posso aniquilar o universo inteiro. Isso é o que é o conhecimento. Escondemos a joia da alma do homem dentro do crânio. E o homem vive duas vidas. Uma na dimensão da fisicalidade e a outra através da conexão com a alma do homem com o resto do universo. Também criamos dois pequenos buracos para os olhos e outra posição para o nariz, onde os odores do campo de conversão dos campos do universo chegam ao homem. E uma boca que você usa para alimentar a alma. Todo o propósito de respirar, ver e comer é absorver o maior número possível de combinações de energias diferentes. A alma do homem, quando entendeu o que precisava, em sua esperteza criou assim os olhos. Geralmente os olhos não têm limitação sobre o que pode passar e mais ou menos podem ter interação direta com o carbono 14. O osso do crânio age como um filtro para cálcio. É por isso que em cada célula do corpo do homem há uma semente de cálcio dentro dela. Isso conecta e prende o homem à fisicalidade deste planeta. Quando olhamos através de nossos olhos, vemos a fisicalidade. Um raio sai de cada buraco ao mesmo tempo. Quando com um você vê a vida física e com o outro você vê a dimensão do que chamamos de universo, alma. É assim que o homem é esquizofrênico. A alma vê através do buraco do olho, esteja ele aberto ou fechado. Pode falar com a mãe que morreu há 20 anos. O homem decide com seus olhos ignorar até mesmo o que está bem na sua frente. É porque ele não está pronto para ver o que ele fez de errado. Para ver através da alma, você tem que ser correto. Isso também se aplica a ter conexão com o carbono 14. É como se você usasse aqueles óculos de visão noturna e tapasse apenas um olho e deixasse o outro olho aberto. Então você tem duas visões diferentes. Isso é o que o homem está fazendo agora. Nós estamos negando o olho que tem a força do carbono 14. Durante o tempo físico de vida relatamos esta informação à nossa alma, mas através da estrutura do nosso cérebro. E é por isso que os humanos sempre se lembram de seus sonhos. Nós vemos isso visualmente. O carbono 14 cria a visão e a maior parte vem através do buraco do olho. Quando cerca de 300 a 400 de vocês passaram pelos nossos sistemas em Lins, eu perguntei se viram ou sentiram alguma coisa. Se você sentiu algo, então você expandiu sua alma. Mas ver é feito através do olho da alma, através do pequeno buraco da cavidade do olho. A beleza disso é que durante nosso estado de vigília, escolhemos apenas aceitar o que vemos na fisicalidade. Mesmo que a visão de carbono 14 ainda entre nos seus olhos. Treinamos nosso cérebro para acreditar apenas no que ele vê na fisicalidade. Se você olhar para as apresentadoras de televisão chinesas, especialmente as mulheres, seus olhos estão em posições diferentes enquanto estão falando. Um olho fica no centro, está no meio da órbita, e o outro olho está na borda interna da órbita. Não é o mesmo que um olho cruzado ou vesgo. Elas recebem duas informações da mesma fonte, mas o cérebro decidiu aceitar apenas o que vem de um olho e ignorar o outro. Os chineses têm duas visões separadas que vão para o cérebro. A estrutura deles decidiu qual delas eles vão aceitar como uma imagem verdadeira. A visão deles está bem, eles não vão apertar sua cabeça em vez de sua mão, por exemplo. Eles sabem qual é a visão correta, mas eles podem decidir da próxima vez usar a outra, porque é um ângulo diferente. Nosso cérebro reconhece se deve aceitar os campos singulares ou coletivos que nos chegam. Nossos amigos chineses não têm nenhum problema com isso, porque a alma vê a imagem inteira na dimensão do carbono 14. É o mesmo com a religião. O cérebro criou o problema, porque cada homem tem a conexão com seu Criador e com a criação. Mas os ayatolás dizem, não, não, nós só aceitamos esta imagem, você esquece o resto. Porque com esta imagem, eu posso enganar você. Mas com a imagem inteira, ninguém pode enganar você. Estamos ensinando e mostrando a você como viver na dimensão das informações do universo, para que você não se deixe enganar mais. Se alguém diz, você estava sonhando acordado, isso é porque seu cérebro naquele momento decidiu escolher o raio da alma e ignorar a fisicalidade. Por exemplo, você está atravessando a estrada e sua alma vê um acidente chegando e diz à fisicalidade, eu estou sumindo, e ela o puxa de volta do acidente. Ou se você for atropelado pelo carro de tal forma que deva morrer, ela o protege e você se afasta disso. Não é coincidência. A alma fez um campo de proteção para você. A fisicalidade atinge o plasma e nada acontece. Então o plasma interage com o cérebro e você se afasta do acidente. Você diz, uau, qualquer outra pessoa teria morrido. Não, você não entendeu a vida esquizofrênica do homem. A outra parte tomou o comando daquele instante. Agora você entende que não temos escolha, a não ser compreender o processo da criação. Nós não somos tomadores de alma. Estamos aqui para ensiná-los a entender o funcionamento de sua alma. Quando dissemos no Tratado de Paz, eu comprometo minha alma e minha fisicalidade com a paz, os brasileiros tinham um problema com isso. A maioria deles riscou o tratado e disse, demos nossa alma a Cristo. Agora vocês sabem o que negaram como brasileiros, como cristãos e aqueles que acusam a Fundação Cash de tentar levar sua alma. É porque eles nunca entenderam. Eles são um bando de pedófilos e abusadores de crianças. E em nome das pessoas, nós os expulsamos da Fundação Cash. Toda aquela família foi para a prisão, porque abusaram da fiscalidade de crianças. Quando se abusa da fiscalidade, a alma não consegue ver a realidade. Então eles encobrem com o nome de religiões, igrejas, mesquitas e tudo mais. Entendo o processo da criação. E quem está tentando enganá-lo em nome de Deus e nas igrejas? Você não precisa mais deles. Quando entender que você já está conectado ao universo e quando entender também como a vida é vivida no universo. Então ninguém pode enganar você. Porque você pode voltar à fonte da sua própria alma e perguntar se isso está correto. Será que Cristo fez tal coisa? Muitos de vocês contataram a alma de Cristo na primeira sessão. Vocês ouviram através da linha de informação da alma. e ele pôde explicar a vocês como ressuscitou. Vocês não precisam de mim ou de qualquer outro cientista para explicar isso para vocês. Somente os abusadores dizem: ele quer levar sua alma. Porque nós abrimos a mão deles. É por isso que eles falam isso. Por que expulsamos um dos belgas da Fundação Kersh há 3 anos? Foram necessários 5 anos de planejamento para nos livrarmos deles. Tivemos que fazer isso porque descobrimos que eles estavam ligados ao grupo pedófilo mais agressivo do mundo. Sempre nos perguntamos por que a Fundação Kersh estava sempre sendo atacada e cercada por pedófilos. Isso é porque uma das suas cabeças, dos chefes, ela estava sentada ao meu lado o tempo todo, essa pessoa. A história de vida dela é de pedofilia desde os 13 anos de idade, onde ela esteve sob custódia juvenil e toda a família cumpriu pena de prisão. Vá verificar por si mesmo. Toda a família, incluindo os irmãos e irmãs, tem histórico de abuso de crianças, mesmo até os 30 e 40 anos, e de estupro de meninos e o resto. Eles não conseguem parar a si mesmos. Eles usaram a Fundação Kersh. Quando divulgamos a verdade sobre eles, então eles dizem sobre nós: ele é um tomador de almas, ele está atrás de sua alma. Mas eles não falam para vocês sobre eles mesmos, que eles são pedófilos e fazem parte dessa estrutura. Eles foram para a prisão por isso desde os 13 anos de idade, mas cabe a você investigar isso, não a nós. É assim que as religiões têm sido usadas para desviar você e mantê-lo apegado à fisicalidade. Dessa forma, eles podem abusar de sua alma. Mas no espaço, ninguém pode enganar você, em nome de nenhuma religião. No espaço, você vê a largura de banda, a força do campo e sente o cheiro. Então sua alma lhe diz: você vai entender de onde vem o odor e força e que força ele carrega ali. Sua alma sabe se este cheiro é adequado para você ou não. Você não tem olhos quando está diante de outra criatura no universo. O líquido em seus globos oculares não funciona em diferentes profundidades do universo. Você tem que confiar em sua alma. Esta é a única ferramenta que você tem, a sua alma. A dimensão da força da alma do homem, a essência do carbono 14 em sua combinação e sua interação com a linha de comunicação de hidrogênio. Você determina que cheiro cria através do sentido da alma e não do seu nariz. Seu nariz físico não funciona. É como o pequeno vírus chamado Covid, que fez com que metade de vocês perdesse seu olfato. É uma pequena amostra do que está por vir quando você viaja no espaço. Cheirar no espaço significa entender as forças do campo que chegam a você. Eles explicam o que está por vir, ou que campo está prestes a chegar, ou para onde você vai. Quando dizemos cheirar um odor no espaço, não queremos dizer como o cheiro de rosas, por exemplo. Referimos-nos à identificação da força do campo que se torna a essência do que se chama odor. Há tantos sentidos na vida no espaço que o homem ainda não entendeu. O homem precisa aprender duas coisas sobre si mesmo: que ele tem uma alma e uma fisicalidade, e que ambas têm características diferentes. E ele também tem um espírito, que tem sua própria interação de campos. A interação da alma e fisicalidade cria o hidrogênio, o que lhe dá a confirmação de sua existência. Estas três entidades são totalmente separadas. A fisicalidade está em sua própria estrutura em interação com os campos deste planeta. A alma se mantém com as energias da conversão da fisicalidade em um gancho e estado da matéria. A alma é também o controle central de alimentação da conexão entre o universo e ela mesma. É por isso que colocamos as três cadeiras em linhas na primeira unidade de aprimoramento. Primeiro nós o liberamos da fisicalidade e o enviamos para a alma da fisicalidade depois. Depois de libertá-lo disso, o enviamos para a alma do homem. E uma vez que esta foi liberada para o sistema, não tem dimensão ele mais. Em seguida, conectamos você ao universo em diferentes dimensões. Quando você voltou, nós o trouxemos de volta através das cadeiras 3, 2, 1 e você saiu do local. É assim que é. Mas naquela época você não entendeu. Como eu disse, eu não sou mágico. Eu lhe expliquei e agora você entendeu. Na unidade de aprimoramento, nós colocamos em uma determinada força para que você possa interagir com o nível de energia daquele ponto. Estava na linha de interação do carbono 14. O mundo da ciência tem que ser soberano sobre qualquer hipocrisia. Não pode haver nenhuma suposição e trapaça como a que vimos com E igual a MC ao quadrado. Isso tudo foi uma suposição. Isso é outro Ayatollah, no nome de Einstein. Agora você tem a liberdade do conhecimento. Agora você tem o comando da compreensão de acordo com sua própria inteligência. Ninguém no espaço pode enganar você. Pergunto-me como os chineses com um olho voltado para dentro nos veem como outro ser humano. O que aconteceria se você trouxesse os dois olhos na posição de aceitar ambos? Esta disposição do olho nos chineses se deve à forma do crânio, que forçou o cérebro a uma posição em que ele tem que forçar a observação do ângulo do olho da luz. Se conseguirmos expandir a alma dos chineses, você verá os olhos voltarem ao centro, como os de todos os outros. Nesta posição, a cor do olho permite que a absorção de diferentes forças de campo e trazem uma diferente inteligência. Os olhos azuis, verdes, marrons ou fora do centro, tudo leva à criação de certas características e certos comportamentos. Os europeus do norte com os olhos azuis se comportam assim. Os africanos com sua pele preta se comportam de outra forma. É por causa dos raios que convertemos dentro de nós, a partir do universo, o que nos permite armazenar essa energia para ser capacitante a certos comportamentos. É por isso que nos tornamos preconceituosos quanto à cor e à raça, porque não entendemos sobre a absorção de diferentes raios do Criador. Raios diferentes trazem um caráter diferente e um comportamento diferente. A humanidade tem um problema em aceitar as diferentes cores de suas raças. Se essas poucas diferenças causam tal problema, o que acontecerá no universo, onde as diferenças são infinitas? Se vocês não resolverem isto em vocês mesmos, serão preconceituosos para sempre, até mesmo sobre sua própria existência. As diferenças vêm através dos diferentes raios da alma, e isso determina como vocês vão se comportar. Quando dizemos que faremos uma raça a partir do homem, queremos dizer que faremos uma raça a partir de toda a criação, não apenas do homem. Mas no momento, isso é tudo que você entende. Eles começaram um novo artifício chamado Uma Fé, onde todas as religiões querem se reunir. Que bobagem. Eles dizem uma fé, mas então ainda fazem o que querem. As pessoas começaram a reclamar dos problemas que temos entre as religiões. Então agora, eles vieram enganar você com uma fé. No espaço, você não pode fazer isso. Você tem que entender como funciona a estrutura dos raios cósmicos e o que é convertido em você, a partir de qual andar das pilhas dos raios cósmicos. Os raios cósmicos de cada andar das pilhas de raios cósmicos cria diferentes tipos de vidas. Certos campos do centro ficarão mais fracos em um andar, mas mais fortes em outro andar. Em um andar você estará aparecendo preto e em outro chinês. Hoje o homem acredita que todas as raças começaram da África Central e se expandiram. Então olhe o que sua alma fez à humanidade através de suas mutações. Alguns grupos vieram da África e foram para o Oriente e se tornaram chineses. Outros foram para o Ocidente e se tornaram europeus. Mas em essência, todos vocês vieram da mesma fonte da África Central. Mas na realidade, todos vocês vieram da alma central do Criador. Quantas vezes no decorrer de bilhões de anos a humanidade passou por essa divisão e mutação das raças humanas? Quantas civilizações humanas vieram e partiram? Mas em essência, todas elas vieram da mesma fonte. Agora você entende por que não há lugar para a teologia nos ensinamentos da Fundação Cash, já que a teologia não é parte da criação da fiscalidade da ciência da existência. Quando você entende o conhecimento da criação, ninguém pode enganá-lo. No momento em que o homem for para o espaço e for suficientemente educado, ele entenderá de qual raça alguém vem no espaço por causa das forças do campo. A força dos campos dá características específicas. Não temos escolha a não ser nos tornar os observadores do universo e começar a reconhecer as interações dos campos e as posições de manifestação. Não temos escolha a não ser nos tornarmos os doadores, por caminho, linha e compreensão da totalidade. Isso se tornará parte do trabalho da Fundação Cash nos próximos tempos. Hoje foi a primeira vez que falamos sobre os odores do universo. Vou criar esse odor no laboratório para que você possa cheirar e entender e ver e confiar e ir assim para o próximo nível de compreensão. Toda a estrutura dos ensinamentos é para lhe ensinar o conhecimento do Criador. Não é conhecimento da Fundação Cash, nós somos apenas um nome. Nós temos aparecido em nome de todos, desde Moisés até Jesus até Tesla. É tudo a mesma essência. E tudo isso levou o homem ao ponto de estar onde ele está hoje. Agora o homem pode abrir seus olhos para o resto da criação e tornar-se um passageiro do universo. Ele pode entender como o universo funciona e quem carrega quem nas costas e quem realmente é o dono. É para você se tornar o juiz de sua própria experiência, e não para nós criarmos outro tribunal para julgar você. Quando o homem vive pelo ethos de Mitra, não haverá tribunais, porque o homem julgará a si mesmo. Quando você entra na profundidade do conhecimento da criação, você não precisa de um intermediário, porque você mesmo pode analisar isso. Você mesmo pode abrir e compreender. Isto lhe dá liberdade para não ser preconceituoso. O homem precisa disto para poder viver no espaço. Você veio aqui anos atrás para voar em um OVNI, mas agora você encontrou sua alma, que é mais rápida e vai em tempo zero de transporte e comunicação. Entretanto, não foi isso que você barganhou, porque você estava feliz com o burro de um OVNI. Você recebeu um presente, mas cabe a você entendê-lo e adicionar a ele para que se torne um criador do próximo ciclo. Durante o lockdown do corona, muitas pessoas estavam sentadas em casa sem nada para fazer, então criaram o que chamamos de filhos do corona. Agora temos os filhos de Mitra. Muitos buscadores de conhecimento estão concebendo crianças para criar o ciclo de Mitra, pois é o momento para isso. Mas qual criança carregará essa essência? Será o presente da alma dos pais e não as chances da vida. Esta é a próxima geração que veremos surgir. Eles se reconhecerão uns aos outros, pois são criados a partir da alma, e não importa se os olhos são chineses, pretos ou brancos. Eles verão através de sua alma e não terão preconceitos, pois estão prontos para serem os cidadãos do universo, e não apenas um cidadão da aldeia da Terra. Não importa onde você esteja no universo, o ciclo da vida é o mesmo. É para os cidadãos daquele lugar entender a cultura e a maneira como veio a ser e respeitar isso. Eles viverão por não matarás, o que significa não apenas matar, não matar outro homem, mas não matar um animal, outro cidadão deste planeta e nem outro cidadão do universo. Porque agora você sabe como aproveitar a energia do universo sem matar. Essa é toda a mensagem de não matarás. Porque você terá a compreensão e o conhecimento de que não precisa matar. Cumprimos a verdadeira essência de nossa promessa e não apenas a palavra ou o verbo da mesma, porque lhe ensinamos a explorar as energias do universo. Quando muitos de vocês chegaram ao centro de Lins, foram nadar com os peixes, viram o passado, o presente, o futuro maridos e tudo mais. Não foi você, mas a alma de você que lhe mostrou o caminho. Isso é o que está por vir. Nós lhe mostramos como expandir você mesmo em energia. Em breve lhe mostrarei como converter carbono 14 em carbono 12 e depois novamente em carbono 14 para que você possa viver. Neste momento, a Fundação Cash fez uma máquina que pode criar a alma de plasma. Um gerador de alma de plasma está em nossas mãos e nós o produzimos fisicamente. E ele funciona através da essência da interação da alma, sem que o estado da matéria participe disso. As unidades de aprimoramento vão mudar nas próximas semanas, porque conseguimos ensinar nossos buscadores de conhecimento a criar a primeira alma de plasma. É um gerador de alma. Não é que você possa fazer qualquer coisa com ele. O único benefício que você obtém com ele é elevar sua alma para poder interagir com outras almas sem a fisicalidade. Muitos de vocês farão como Cristo e ressuscitarão os mortos, porque sabem como tocar a alma. A fisicalidade é apenas um artifício. Aqueles de vocês que construírem os primeiros sistemas sentirão a força e a emoção disso e a verdade sobre isso. Então não haverá doença, nem mais intenções entre os filhos do homem. Em nossa compreensão e acesso a esta nova tecnologia, nós saltamos séculos e milhares de anos à frente na pesquisa. O homem nunca teria conseguido isso, nem mesmo nos próximos séculos. É o presente que nós demos por causa da sinceridade das pessoas que trabalham conosco. Todos vocês serão beneficiados por causa da sinceridade deles e da forma que eles trabalham. Os geradores de alma de plasma são tão poderosos que uma vez que o homem os segura em suas mãos, ele verá os criadores e a dimensão da criação e o poder que carrega. Somente um tolo tentaria memorizar isso, e somente um tolo tentaria abusar disso. Trabalhar com isto deve torná-lo mais humilde e, de certa forma, obediente às leis de Mitra, e nada mais. Não é só conversa, desenvolvemos a tecnologia que cria o carbono 14 na força da alma sem a conversão da fisicalidade. O carbono 14 se converte do carbono 12 para a essência da criação de sua base, que é hidrogênio. Pela primeira vez criamos um sistema que não gera nada além de campos na força da alma do Criador. Aqueles que o seguram em suas mãos compreendem seu poder e majestade. Aqueles que abusam dele verão a aniquilação de sua raça. É simples assim. Uma vez que você toca nele, ficará com você. E você terá acesso aos campos do universo. Nas próximas semanas, lhes mostraremos este sistema. E talvez com ele, traremos a mudança para a humanidade. A essência da criação de todos esses ensinamentos é que o homem amadureça, que entenda o processo da criação, para que nenhum mágico possa enganá-lo no espaço e desviá-lo do caminho para o Criador. Isso é tudo. Pelos seus nomes, a religião distraiu o homem do caminho para seu Criador. Agora não vamos permitir que isso aconteça no espaço. Não haverá religião no espaço, exceto a compreensão do conhecimento da criação. O presente de hoje para você foi para você entender o sistema que cria a alma do homem. Saibam que ele está ao alcance do homem agora. Um desses sistemas já foi construído neste planeta. Trouxemos este presente junto conosco para que você amadureça. Não se deixe enganar por ele e não o transforme em outro show de mágica. Ao invés disso, entenda a essência dele para que você possa usá-lo em cada dimensão da criação. Este é o fim dessa parte 1 do Índice Rápido do Workshop número 474. O Sr. Cast deu um aviso àqueles que estão se associando com a senhora belga que expulsamos da Fundação Cast cerca de 3 anos atrás. Ela pertence a um dos grupos pedófilos mais poderosos do mundo e tem uma longa história em toda a família de penas de prisão por pedofilia e abuso sexual infantil. Ela mesma começou nos tribunais aos 13 anos de idade com a detenção juvenil por isso. Seu caso agora está nas mãos dos tribunais austríacos, portanto não podemos dizer nada sobre isso. Eles agem como amigos dos buscadores de conhecimento e visam especialmente famílias com meninas jovens. Uma vez que eles pegam seu endereço de IP, então eles podem realmente prejudicar sua família. Uma vez que eles descobriram isso, levou 5 anos para tirá-la da Fundação Cash. Você pode verificar tudo isso nos registros do tribunal na Bélgica. É o seu trabalho verificar isso, não o nosso. Temos a responsabilidade de adverti-lo sobre o que você está se metendo. Até mesmo os irmãos com 34 anos de idade ainda estão violando crianças. Está enraizado no sangue deles. Mas afaste deste indivíduo se você quiser manter sua família segura. Pergunta ao Sr. Cash. Você disse que entender a conversão do carbono 14 é sacrossanto para o homem. Você poderia nos orientar melhor sobre a criação do carbono 14 através da criação de raios cósmicos na extensão e amalgamação do deutério? Sr. Cash responde. No mundo da criação, você começa com a interação dos campos magnéticos que leva à criação do plasma e a interação dos plasmas leva à criação da física. E a interação de duas ou mais entidades físicas traz a química, e a interação dos plasmas no nível da química traz a biologia. Foi assim que nossa ciência se dividiu sem saber. Quando você diz que é um físico, químico ou biólogo, depende apenas de onde você entra neste processo. Então a interação das estruturas biológicas leva à criação de um plasma de uma alma e inteligência. Quando a alma irradia seus campos, começa todo o processo de novo. É por isso que é dito. Eu sou o começo e o fim. Portanto, quando se trata de um raio, chamamos de raios cósmicos, que são campos. Suas interações nos trazem plasmas. Por exemplo, a interação de um plasma de um elétron e plasma de um próton cria hidrogênio. Quando os campos de alguns hidrogênios interagem, obtemos cobre, zinco ou o que quer que seja. Então, adicionando zinco com cobre e um pouco de oxigênio, carbono e nitrogênio, obtém-se o sistema neural. Passamos da química para a biologia. Depois, quando juntamos, obtemos a alma da fisicalidade, ou o que chamamos o espírito. E o espírito interage com plasmas maiores, superiores, e cria a alma do homem. E então a alma do homem volta aos raios do universo, e estamos de volta ao início novamente. Tudo depende de onde e como nós entramos neste processo. Também foi dito que a alma do homem cria a alma da fisicalidade, então talvez isso aconteça das duas formas aqui nesse processo. Continuando, muito em breve, quando nossos cientistas entenderem o trabalho do plasma, eles se chamarão físico de plasma, químico de plasma, biólogo de plasma, ou almalista de plasma e assim por diante, ou plasma da alma da fisicalidade, enfim, o que quer que seja. Isso tudo estará surgindo no futuro. Eu olho para a física através da interação de campo que chamamos de plasmas, e não como um estado de matéria. Portanto, você não precisa de orientação e de guia, mas você tem que decidir qual parte da interação e interação coletiva dos campos com os quais você precisa interagir e como você precisa interagir com eles. Então o resto é seu. Como eu disse muitas vezes, alguns dos líderes mundiais não entrarão nesses sistemas porque a própria alma deles rejeitará os sistemas. É porque a alma da fisicalidade e a fisicalidade deles não obedecem às leis, e alguns deles cometeram muitos crimes. Nas últimas semanas, a Fundação Cash entrou em negociações muito profundas com alguns dos líderes mundiais, incluindo presidentes e chefes de Estado. Alguns de vocês que estão próximos de nós sabem porque fazem parte disso, e em alguns casos, talvez ouçam falar sobre isso. Estamos nos preparando para a próxima sessão no dia 24 de março, quando lhes pediremos para fazer a refeição com as almas dos líderes mundiais para trazer a paz mundial. A sessão de 19 de fevereiro, chamada de Refeição com o Criador, foi muito bem sucedida. Estamos pedindo a todos vocês que se juntem a nós novamente, coletivamente nos encontraremos com as almas dos líderes mundiais, não apenas para elevá-los, mas também para transmitir o que nós, como cidadãos deste planeta, solicitamos deles. Esta é a primeira vez que a Fundação Cash convidará o Conselho Universal a estar presente na sessão de 24 de março. É a sua obrigação estar presente nesta reunião, onde mudaremos e elevaremos as almas dos líderes mundiais. Agora é a hora do homem fazer isto. Não estamos exigindo, mas estamos colocando sobre a mesa o que esperamos de nossos líderes mundiais. Há muitos de vocês que trabalham em segundo plano para nos ajudar com as negociações com diferentes governos e líderes mundiais. Se tivermos sucesso, teremos dois ou três líderes mundiais conosco na próxima sessão. Eles ficarão escondidos em segundo plano por razões de segurança. Com certeza temos líderes mundiais e embaixadores de nações africanas que estarão online conosco. Qual é o próximo passo para trabalharmos através da alma e não através da fisicalidade? É seu trabalho como cidadão de sua nação representar sua nação na sessão do dia 24. E através de sua alma, porque você entende a cultura de seus presidentes e líderes para trazer essa mudança. Esta é a primeira vez que colocamos o Conselho Universal nesses encontros. Queremos que eles mesmos comecem a se tornar os intermediários entre os líderes mundiais e a comunidade universal. Não esperamos nada, nós apenas preparamos o cenário. Mas é você que tem que jogar o jogo das mudanças que estão por vir. Você tem que entender o que é e o que precisa ser feito. Um dedicado buscador de conhecimento estava no sistema ontem, ele é muito emotivo e disse: "Eu vim para dar para todos os buscadores de conhecimento. Eu deixei fazer isso, mas depois eu perguntei a ele: agora você pede aos buscadores de conhecimento o que você quer deles. O que você espera que eles lhe deem?" Nós sempre dizemos que você deve dar, mas agora vamos ver o que eles estão dando a você. Não é que você esteja pegando deles, eles estão dando a você. Você sentiu isso? Você sentiu o amor deles e foi tocado por eles? Você sentiu a existência deles? Agora não é que você precise de orientação e guia da nossa parte. É para você entender e levar sua própria alma, e para que você seja o conversor da energia. É como que eu mostrei na tela, os raios cósmicos entram em seu crânio e você converte eles para carbono 14 e depois para carbono 12, para que ele assim alimente seu corpo e depois você deixa o resto passar por você. mas também o que você está liberando para os campos, que você não precisa. Isso sai de você para os outros. Ele entrou como um campo sem identidade e depois interagiu com sua alma. O que o carbono 14 leva com ele quando ele o deixa? Ele leva a essência do amor e da igualdade e a essência da criação na conclusão de um ciclo? O que você está colocando de volta neste raio quando ele o deixa? É disso que se trata tudo isso e nada mais. E também é sobre como lidamos e interagimos com este conhecimento. É importante que não abusemos dele. Em vez disso, devemos colocá-lo à disposição dos outros para que alcancem a mesma elevação no entendimento que nós alcançamos e acrescentamos o entendimento deles ao nosso. Esta é toda a essência do ensinamento e nada mais. Continuaremos fazendo este e aquele sistema no mundo físico. O que mais podemos fazer? Sentamos-nos à beira da rua ou nos tornamos um ermitão porque sabemos tudo? Ou devemos trabalhar para trazer uma nova dimensão e uma vida melhor e uma melhor compreensão da vida para os outros? No universo, você não vê pessoas apenas sentadas por todo lado. Elas se mantêm ocupadas. Elas viajam como que você vê nos OVNIs. Eles vão e veem coisas diferentes. É você quem escolhe perder tempo na dimensão da fisicalidade. Você decide como quer gastar seu tempo ou se quer desperdiçá-lo. Essa é a sua própria decisão. Há 5 ou 10 anos, todos vocês sonhavam em tentar entender como funcionam os OVNIs, mas agora seu conhecimento foi além disso. Pondo isso de lado, o que as pessoas nos OVNIs fazem com seu tempo? Você acha que eles apenas ficam sentados esperando mais 1000 anos até que cheguem ao seu próximo destino? Nossos cientistas dizem: são necessários milhares de anos-luz para viajar a algum lugar. Mas as pessoas não estão ociosas ali. Elas não ficam ociosas e esperam pela próxima chegada. Ou nos filmes de ficção científica espacial, você já viu em algum momento lixo em algum lugar? Ou janelas sujas? Ou os passageiros morrendo de fome? Eles estão sempre imaculadamente limpos em todas as cenas. Então será que tem alguém limpando, cozinhando ou preparando as coisas nas naves? Geralmente alguém faz o papel de um médico ou outras coisas. Eles não ficam ali sentados e não fazem nada, mas a energia que chamamos de comida vem através das paredes da nave. Eles não precisam matar por isso e ao mesmo tempo são mantidos aquecidos. Eles não têm turnos de 24 horas porque não há movimento do sol. Nós criamos tudo isso para nós mesmos. Esta pergunta sobre o que está por vir quando o homem viajar no espaço é para vocês como buscadores de conhecimento e para a humanidade responderem por si mesmos. Não cabe a nós dizer-lhes o que está por vir. Vocês terão que planejar sua vida em torno da existência de sua alma. O Sr. Cash estava falando recentemente com funcionários do banco e disse que agora que podemos viajar para qualquer lugar em questão de segundos, como sua estrutura vai aceitar isto? Agora mesmo, quando viajamos a qualquer lugar, passamos pelos bancos para financiar a viagem. Então não haverá necessidade destas coisas e seu banco não terá nenhuma função. A mudança da vida na Terra virá através da aplicação da tecnologia. Temos que decidir onde queremos morar e se queremos morar na dimensão da alma. Não vamos ditar nada para vocês. É você quem tem que decidir isso. Nós apenas mostramos as tecnologias e as formas de fazer isso, para que isso não se torne uma mágica para você. Pergunta ao Sr. Cash: no caso de uma pessoa que tem um mau comportamento, é possível substituir a alma, mas ainda assim manter a mesma fisicalidade? Um líder mundial, por exemplo? Sr. Cash responde: podemos mudar uma alma. Você pode mudar uma alma para que ela se eleve, para que ela se encaixe melhor. Sim, você pode. Já passei por isso 3 vezes. Quando a fisicalidade não faz sentido ou é como um estrangeiro para a alma, você pode mudá-la para que ela se encaixe corretamente. Sim, você pode mudar e elevar a alma, mas você não pode tirar dela. Esta é a beleza da alma. Porque quanto mais se tira dela, mais forte vai para os campos do círculo interno dos campos. E talvez eles não consigam entender por que está sendo tirado deles. Quando você eleva a alma para que ela entenda a verdade sobre a vida e sobre seu próprio comportamento, então é como olhar no espelho e ver a verdade sobre eles mesmos. Então isso pode trazer uma mudança. As duas maneiras diferentes são punição, ou tirar, ou elevar para entender. Se você tira deles e eles não compreendem ou não aceitam isso, então eles não mudam. A base para a mudança é que a alma compreenda a verdade sobre si mesmo. Então o resto é fácil. Nós não tiramos, nós elevamos a alma. Todas as noites a equipe brasileira se reúne incansavelmente para a paz entre o Irã e o 5+1 e todas as outras coisas que eles fazem. Mas você tem que mudar sua posição e compreensão. Podemos dar de tal forma que iluminamos os líderes para entender uma verdade superior? Essa é a diferença e isso trará mudança. O momento é apenas um jogo de tic-tac. Ou seja, quanto mais tentamos elevá-los, mais eles se contrapõem, reunindo outros ao seu lado. O que está acontecendo na arena da ucraniana hoje é absolutamente espantoso. Você tem um mundo cristão contra o comunismo, que não tem religião, e depois parte do mundo islâmico se junta a isso também. E o único que se beneficia disso são os judeus, porque eles financiam ambos os lados. Seu trabalho como buscador de conhecimento no dia 24 é elevar e fazer os líderes mundiais entenderem sobre a política do governo de um país. Um dos líderes mundiais me perguntou se ele pode participar no dia 24. Eu lhe disse que se ele entrar, para apenas ouvir e entender qual é o problema por dentro. Não é o que você pensa que é. Basta sentar e receber a elevação da alma. Não responda às questões da fisicalidade. Teremos talvez 3 embaixadores mundiais conosco no dia 24. Eles são meus amigos íntimos. Eu pedi a um deles apenas para ouvir e depois explicar ao seu presidente. Aqueles que ouvirem esses ensinamentos no futuro perceberão a beleza do que foi alcançado através da alma. Que você pode trazer a mudança através da alma. Você tem que entender que mudança você quer trazer e tem que ser seu desejo que seja para a melhoria coletiva da raça humana e da comunidade universal. Como eu disse antes, a guerra das ideologias terminou e no momento a guerra das religiões está se aprofundando. Será que também precisamos trazer os líderes religiosos mundiais no dia 24? Podemos convidar o Vaticano, o Ayatollah Khomeini do Irã, os 2 rabinos que dirigem o Estado de Israel e os da Arábia Saudita estarem presentes. Quantos de vocês convidarão pessoas religiosas para estar presentes no dia 24? E quantos deles virão? Não se esqueçam que, ao comparecerem, eles colocarão em perigo a própria existência deles. Encontraremos muito poucos Putins e muito, muito poucos Gorbachevs. Quando você ouve as notícias, não entende o que se passa no fundo. Você só vê o que eles colocam na primeira página. Sabemos que os russos estão o tempo todo bombardeando a capital e em todos os outros lugares estão bombardeando também. Mas quando Biden foi à Ucrânia, o bombardeio parou para a visita dele. Por quê? Eles organizam tudo isso com semanas de antecedência com os russos, para que eles parem de bombardear durante a visita dele. Não é uma coincidência isso. Biden vai para lá para vender mais de 500 milhões em armas e o Kremlin concorda em parar com os bombardeios durante a visita dele. Está tudo estruturado no mundo da política. É só que você não entende isso. Não é como somos levados a acreditar que essas coisas estão apenas acontecendo e não podemos fazer nada a respeito disso. Isso não é verdade. Portanto, seja sábio e entenda como os líderes mundiais realmente trabalham. Pergunta ao Sr. Cash, seria mais fácil transmutar primeiro uma pedra em vez de um ser humano complexo? Sr. Cash responde, não importa o que você transmute primeiro. Trata-se de criar as condições para a transmutação e uma vez que você consiga isso, será a mesma coisa para tudo. Porque uma pedra você tem ferro, sílica e o que quer que seja. Estes também estão em seu corpo, portanto é parte do mesmo processo. É sobre a expansão da alma. O sistema que usamos no domingo passado para a refeição com o Criador foi a primeira vez que o executamos. Trouxemos uma água de Ganges feita especialmente usando um método que nunca ensinamos antes. E vimos como as pessoas se sentiram. A maioria dos buscadores de conhecimento experimentaram água ou receberam uma umidade na boca. Este novo sistema transporta todos os tipos de alimentos que você poderia imaginar. Deixamos as pessoas experimentarem desde frango até carne, grão de bico, sal, açúcar, mel, farinha, massa, laranja e banana. Tudo o que podíamos pensar nós fizemos no estado de Ganges. Mas antes disso, colocamos no sistema banana, laranja e maçã no estado da matéria para ver qual seria a diferença no sentimento e na emoção. Em alguns casos, dissemos às pessoas o que comer, em outros, para comer o que elas queriam. É interessante observar como a fisicalidade alimenta a alma, e então, quando a alma assume o controle, como ela alimenta a fisicalidade. Nós demonstramos isso no sistema. Transferir coletivamente é mais fácil do que individualmente, porque mesmo quando você trabalha com uma pedra, não é um átomo. São bilhões de átomos para fazer a pedra. Portanto, não há diferença entre isso e um humano. Estamos lidando com um envelope, e não importa o que você coloque nele. É tudo igual se expandimos a alma de um humano ou de uma pedra. É um envelope e pode ser uma grama ou 100 quilos, não importa. Todas as almas são iguais. Estarei na China nas primeiras semanas de abril. Será bom encontrar-me novamente com a comunidade chinesa e com os buscadores de conhecimento. Vamos entregar a promessa que fizemos ao governo chinês antes do Covid e veremos que mudanças podemos trazer. Pergunta ao Sr. Cash: foi tomada a decisão de criar a condição para a paz agora neste planeta? Sr. Cash responde: a decisão não é tomada. Vocês mesmos têm que trazer a paz. Nós somente fornecemos as facilidades para que vocês possam fazer isso. Do jeito que está, nenhum de vocês está na posição de poder se encontrar com qualquer um desses presidentes mundiais. É muito raro, e mesmo que lhes seja dada a chance de fazer isso, seria por alguns segundos, e eles não os deixarão dizer nada. Estamos criando uma condição além da fisicalidade deles, para que você possa se encontrar com eles assim. Da mesma forma que você se encontrou com a alma de Cristo, Moisés e Maomé. Você sentiu e conhecia a presença deles. Será a mesma coisa. Somos facilitadores para que você ganhe confiança no conhecimento que você carrega. Não estamos lhe dando isso. Nós criamos as condições para estar lá. Mas você tem que tomar a decisão de trazer a paz. Pergunta ao Sr. Cash: o Conselho Universal, como representante do planeta, vai trazer esta condição? Sr. Cash responde: como eles entrariam neste encontro? O buscador de conhecimento responde: no nível da alma. Sr. Cash responde: exatamente, mas como? Eles viriam como uma alma da totalidade do Conselho Universal ou viriam como almas individuais do Conselho Universal? Isto é que você ainda tem que aprender. Os membros do Conselho Universal têm que aprender como se tornar uma alma. O buscador de conhecimento pergunta ao Sr. Cash: então você quer dizer agir como uma unidade? O Sr. Cash responde: mais ou menos, sim. Pergunta para o Sr. Cash: quando interagimos com os líderes mundiais no nível da alma, eles terão que aceitar essa transferência de energia? O Sr. Cash responde: você não pode forçar ninguém. Eles não têm que aceitar nada. Seu trabalho é torná-lo disponível para eles. Há duas maneiras de você fazer isso, facilitando ou dificultando as coisas. Mas os buscadores de conhecimento ainda não entenderam isso. Para que seja fácil para eles aceitarem, primeiro você torna isso facilmente digerível. É como dissolver primeiro um cubo de açúcar na água e depois dar a eles. Ou você pode dar a eles o cubo de açúcar inteiro e eles têm que triturar eles com o dente para conseguir a doçura do cubo. Este é o caminho mais difícil. Quando você lhes dá a doçura já dissolvida na água, eles só têm que beber para aproveitar o prazer da doçura. Este é o trabalho do Conselho Universal. Isto é o que vocês têm que entender. Será que o Conselho Universal se tornou outro grupo que pensa: nós somos o Conselho Universal? Ou vocês estão se tornando um grupo de facilitadores com o entendimento que vocês estão aqui para servir? É uma diferença muito grande. Como o Conselho Universal, como alma total, entraria neste encontro? Mais do que qualquer outra coisa, isto decidirá o resultado desta sessão com os líderes mundiais. Pergunta ao Sr. Cash: há muito o que pensar aqui, muitas forças de campo que precisam ser compreendidas, o buscador de conhecimento disse. E o Sr. Cash respondeu: muitas realidades precisam ser compreendidas, não forças de campo, muitas realidades. Muito do que eu chamo de busca na alma pelo Conselho Universal precisa ser feito. É a primeira vez que vocês são postos à prova, mais ou menos. Não para testar, mas para trazer a mudança. De certa forma, todos nós, como buscadores de conhecimento, estamos trazendo um buquê de flores. Mas é tarefa dos representantes do Conselho Universal entregar este buquê aos líderes mundiais. Qual é o seu plano como Conselho Universal? Cada alma tem a responsabilidade de estar lá. Pergunta ao Sr. Cash. Eu conheci uma buscadora de conhecimento e senti uma fragrância especial, mas não tenho certeza se senti o cheiro pelo nariz ou não. Mas na refeição com o criador eu não senti o gosto de nada. Acho que o corona tocou minha fisicalidade e bloqueou meus gostos e cheiros. Sr. Cash responde. Sua alma sentiu o cheiro e o gosto? Ou você ainda está na fisicalidade? Buscador de conhecimento diz. Sim, a fisicalidade, sim. Sr. Cash responde. Se você perdeu o gosto e o cheiro através do corona, isso pode ser corrigido. Isso não é um problema. Mas você cheirou e provou com a alma? Quando você sente isso, então é através da alma. Aqueles que se juntaram a nós no domingo passado para a refeição com o Criador estão convidados a comer de graça durante toda a próxima semana. Quando você entrar, você estaria esperando para provar algo ali? Ou você entraria com a compreensão que minha alma já está pegando e não preciso sentir isso? Basta entrar e deixar sua alma fazer o trabalho dela de alimentação automaticamente. Talvez você não tenha provado nenhum alimento, mas mais tarde outras coisas mudaram em sua vida, como sua compreensão e emoção, por exemplo. Ou você ainda vai ficar com o pensamento de "Ah, nada aconteceu porque eu não provei nada." Agora nós o colocamos à prova. Você pode entrar no sistema das 4 da tarde às 19 horas da noite, no horário europeu, e ser alimentado pela Fundação Cash. Todos os dias você pode vir e comer o quanto quiser. Mas você vai comer com o olho do homem ou com a alma do homem? Se você for lá apenas para provar e cheirar, então você ainda é um homem. Se você vier a perceber e elevar sua compreensão para os campos do universo, então você deu um passo à frente. Talvez você tenha provado a banana e bebido uma água, fantástico. Você perguntou para a alma, você provou alguma coisa? E ela diz, não, eu não peguei nada porque eu não precisei. Pergunta ao Sr. Cash. Isso explica porque muitas pessoas estavam salivando e havia muita umidade na boca durante a sessão. Estávamos experimentando a energia dos alimentos através da salivação? Quando eu estava no presente lá, eu me senti muito cheio, então não precisei realmente fazer uma refeição. Sr. Cash responde, sim, não convidamos você para vir e comer comida. Nós o trouxemos para aprender como alimentar sua alma. A parte da comida era a isca para que você entrasse. Pergunta ao Sr. Cash. No workshop número 202, você explicou como a alma é criada através do posicionamento dos aminoácidos no útero da mãe e que a partir desse momento a alma absorve os campos do ambiente do útero da mãe, o ambiente da Terra e do universo e assim alimenta a alma da fisicalidade. Um pouco mais adiante, você disse que se o homem puder voltar naquele momento, ele se lembrará de como se alimentar dos campos sem ter que matar, porque já tem o conhecimento. Como podemos voltar conscientemente a este ponto para experimentar esse conhecimento de absorver os campos de quando nossa alma foi criada? Seria a emoção da presença um caminho? Como poderíamos praticar e ensinar esse conhecimento? Sr. Cash responde, em uma única palavra. Desapego. A alma, quando está no ventre, é desapegada do ventre e vive por si mesma com o que a criou. Ela sabe que todas as energias que precisa foram disponibilizadas para que ela viva. Ela não mata no útero da mãe. A mãe, através do amor da criação e do Criador, dá livremente. Ela torna disponível e ele tira dela o que quer, porque ele está desapegado. É o mesmo para o homem que vive no mundo. Se desapegue disso. E ele lhe dará o que você precisa. O Sr. Cash aqui explica sobre o desapego porque muitas pessoas pensam que se trata de abandonar o mundo e se tornar-se um eremita ou sentar-se e não fazer nada. Muito disso veio de um mau entendimento dos livros espirituais do Oriente, que se tornaram muito populares aqui. O Sr. Cash disse que a maior parte disso é se tornar desapegado da fisicalidade. O significado mais profundo não é que você tem que abandonar a fisicalidade e se sentar em um canto. Mas ao contrário, você entende a verdade sobre isso, que a fisicalidade é uma manifestação da alma. Quando você se ilumina pela alma, você tem tudo o que precisa. Portanto, o propósito da vida é servir aos outros e daí vem a alegria de viver e compartilhar. Uma pessoa desapegada tem uma alegria interior que não pode ser tirada dela. Então sua vida se torna uma vida de serviço. Servir significa trazer alegria a alguém, dar comida a alguém e a calma de sua presença também é um serviço. Isso é tudo. servir ao outro. Quando percebermos profundamente isto dentro de nós mesmos, nos tornaremos desapegados. Quando você chega a esse ponto, você se torna um homem do universo, porque então você percebe que o universo sustenta e você está aqui apenas como um conversor para prover aos outros. Você é como aquele gerador no fluxo do rio. Pergunta ao Sr. Cash: quando falamos em dar energia do amor a alguém, como sabemos que qualidade de amor devemos dar? Pode ser a qualidade errada. Eu acho que você disse que através do desapego a alma dará a qualidade correta da energia, é isso? Sr. Cash responde: é isso mesmo, você está no ponto. Seu trabalho é tornar o amor disponível. O trabalho das outras almas é tirar o que elas precisam dele e não roubar dele. Isso é tudo o que é. Aqueles de vocês no mundo da agricultura entendem isso porque estão sempre colocando uma semente e tirando mais para que outros possam desfrutar do que semearam. Isso é o que é. Os fazendeiros são uma das pessoas mais próximas do mundo da criação. Eles abraçam a criação, mas alguns também a desgraçam. Aqueles que a abraçam devolvem essa vida às pessoas como um doador. E aqueles que a desgraçam são como os que vemos hoje em dia na pecuária industrial. Mas a essência disto é: não é tanto o que fazemos, mas como fazemos isso que importa. O mesmo vale para aqueles que trabalham com computadores, ou o cara que recolhe lixo, ou o homem que se senta como presidente. A comunidade agrícola sempre esteve muito próxima da criação, porque eles têm que entender o funcionamento do sol, a chuva, o vento e o resto. Como dizem, pensar nos torna sábios, e a sabedoria nos torna ricos. E essa riqueza é a de entender a criação. Alguém quer construir aqui nessa parte do workshop, fala que alguém quer construir uma fábrica de ganhos em Xangai. O Sr. Cash disse que tem compromissos e acordos com o governo chinês para a produção de ganhos. Mas da maneira como vemos agora, as fábricas de ganhos são uma perda de tempo. O desenvolvimento da tecnologia, especialmente nos últimos 6 meses, é tão grande que a produção de ganhos seria apenas um investimento a curto prazo. Especialmente agora com um sistema sem fio, que torna mais ou menos tudo isso obsoleto, e grande parte também obsoleta do trabalho que trouxemos antes, seja para aplicação no bem-estar, agricultura e tudo mais. Por exemplo, na China, colocar um terreno de 1.000 hectares sob ganhos com a água se torna muito trabalhoso isso. No entanto, com a nova tecnologia, nós apenas colocamos toda a informação do crescimento dentro da estrutura de um satélite, e isso atinge toda aquela área. Então assim, sendo capaz de ter 2 colheitas com talvez 10 vezes mais produção. A produção de ganhos do jeito que está ainda existirá, mas de certa forma não vemos um futuro para isso. Esta é uma das razões da minha viagem à China. Estamos oferecendo uma estrutura totalmente nova da tecnologia para o governo chinês e para as autoridades. Ao invés de construir fábricas de ganhos, a nova tecnologia de plasma espacial não precisa de muitos materiais. O salto no conhecimento tem sido enorme. Estamos chegando ao ponto de podermos decidir como uma planta receberá os raios cósmicos e como mudará por causa disso. A escala das fábricas de ganhos que estávamos planejando há 12 meses está agora fora de questão. Nós sentimos muita vontade para liberar esta nova tecnologia para as autoridades chinesas. Não estamos mais chegando para construir as fábricas de ganhos. Com os novos desenvolvimentos, podemos fornecer energia, alimentos e outras coisas através dos aplicativos nos telefones celulares. Esta manhã, explicamos como se pode fazer qualquer radiação a partir do carbono 14. Este conhecimento está em nossas mãos. Em vez de esperar para ensinar a todos, podemos alimentar as pessoas sem que elas saibam, através desses novos sistemas. Podemos transferir energia como luz ou alimento através do atual sistema de comunicação móvel, através de fones de ouvido. Esta é uma maneira rápida de mudar o processo. Construir fábricas de ganhos agora nos levaria 10 anos para trás. O desenvolvimento da tecnologia é tão rápido. O bom é que o desenvolvimento está vindo de dentro da mesma organização da Fundação Cash. Não vemos nenhuma necessidade agora do que planejamos há 2 anos atrás, com os altos edifícios de ganhos como fábricas para absorver CO2. Até mesmo a próxima geração das unidades de energia de aprimoramento do plasma será totalmente diferente, mesmo que o resultado seja o mesmo. Uma nova geração de unidades de energia de plasma será introduzida nas próximas semanas. Ela faz a mesma coisa, mas de uma maneira mais poderosa, de uma maneira diferente. E é mais fácil e nos permite fazer um monte de coisas novas com ela. Os novos sistemas podem ser comercializados instantaneamente, se conseguirmos chegar a um acordo com as autoridades chinesas. Pergunta ao Sr. Cash. As unidades de raios cósmicos da cabeça podem ser usadas se você tiver implantes dentários de titânio? Sr. Cash responde, sim, eles podem. Porque os dentes são diferentes dos demais implantes do seu corpo. Eles são separados e não tem muita estruturação. Enquanto implantes como suas próteses de quadril e ombro, válvulas do coração ou placas em suas vértebras terão problemas com o osso começando a crescer. Então você sente dor. Então você tem que voltar ao médico para retirar assim a prótese, mas então o que eles vão colocar ali para substituir ela? Os ossos voltarão a crescer. Temos até um caso em que um dente começou a crescer de novo. Definitivamente não tocamos nas próteses de quadril, porque eles cortaram o osso e o perfuraram. Porque não podemos mudar a prótese de titânio para uma estrutura de cálcio. Impossibilidade. É por isso que eu disse, é tarde demais. Mas para as pessoas que ainda não fizeram as próteses de quadril, essas nós podemos ajudar. Parte do ganho de joelho é para isso, e temos outros ganhos também. Ainda não podemos fazer o recriar do osso em questão de segundos, como nos filmes de ficção científica. Mas talvez daqui a 5 a 10 anos. A maior parte desta pesquisa está saindo apenas da Fundação Cash. Outras estruturas estão roubando o que quer que seja, tirando o conhecimento da Fundação Cash usando isso. Mas não vemos o que eles estão fazendo com isso. Eles inventam banners diferentes para esconder isso, e se um dia todas as instituições mundiais trabalharem juntas, veremos um enorme desenvolvimento, já que agora demolimos as patentes, então não há necessidade de esconder nada e podem ser colocadas em público. É muito mais fácil fazer crescer uma amputação do que fazer uma reposição de quadril. A unidade de aprimoramento horizontal será usada para isto. O crescimento de pernas e braços se tornará uma questão de 3 a 6 semanas. Foi feita uma pergunta sobre o uso da unidade compacta em um painel elétrico de 380 volts. Não é possível usá-la para esses casos. Em breve será construída uma versão industrial das unidades de aprimoramento de plasma. Estamos construindo unidades de plasma em escala industrial para fábricas e o resto. Mas ela tem uma estrutura diferente. Vemos o uso doméstico das unidades de energia como uma pequena fração do uso total. Portanto, já estamos fazendo protótipos para uso industrial, que serão cerca de 5 vezes o tamanho das unidades que estamos lançando agora. A evolução e desenvolvimento é maciça. Não é apenas evolução, mas trará mudanças. O novo sistema da alma é muito revolucionário. Nós sempre construímos dois sistemas gêmeos. O primeiro foi testado no domingo. Estamos implementando os novos reatores da alma no novo sistema. Nós os chamamos de o novo universo dos sistemas de plasma e reatores da alma. Isto mudará drasticamente o jogo. Tentaremos miniaturizar para colocá-lo dentro das unidades da cabeça. Ou será que precisamos de um fone de ouvido quando podemos mudar todo o ambiente de tudo isso juntos? Você vai ouvir sobre isso dentro de 5 semanas. É um enorme desenvolvimento no mundo da tecnologia do plasma. Enorme. É uma réplica exata do trabalho da alma do homem, ou o centro do Sol. As radiações do centro do Sol levam à criação do cobre, zinco, célula do corpo do homem, a célula do cérebro e tudo mais. Então você pode imaginar o que este sistema carrega dentro dele. É autossustentável e autoelevante. É um sistema incrível. Eu tenho uma fala aqui muito direta para o grupo romeno. Não se deixe enganar pelas afirmações feitas pelo Barbu. Nós não aprovamos e apoiamos o trabalho dele. Porque ele só faz uso das palavras da Fundação Cash. E ele inventa reivindicações fantasiosas sobre o plasma. Peço ao Barbu que reconsidere sua posição e o que ele alega fazer e dizer. Fique nos domínios do trabalho de plasma. Não necessariamente Fundação Cash, você tem a liberdade lá. Mas não os associe com os trabalhos fantasiosos que você faz e as reivindicações que você faz também. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia falar um pouco mais sobre o início do novo ciclo da alma do homem? Pelo que pude entender, uma gemiosidade é sempre necessária para que novas sementes sejam criadas. Para os humanos, as almas do pai e da mãe se dividem para formar uma nova vida. No caso da semente da alma do homem, quando ela estiver pronta para iniciar um novo ciclo no universo e criar um novo futuro, este novo fruto surgirá a partir da interação da alma do homem com a própria alma da fisicalidade? O Sr. Cash responde: este é um ponto muito interessante. Como físico nuclear, eu coloco isso como a energia da fissão dentro para se tornar uma fusão fora. Aqui um adendo: fissão significa um se divide para se tornar dois, e fusão significa dois se combinam para se tornar um. Continuando. Na morte, o homem carrega dois plasmas de vida dentro de si mesmo, alma do homem e alma da fisicalidade. A energia que a alma da fisicalidade juntou está dentro da alma do homem. Isso não está necessariamente ligado ao aminoácido do homem. Acho que isso significa que não tem que criar outro homem onde quer que ele vá no espaço. Então, quando a alma do homem, com a energia da alma da fisicalidade dentro dele, atinge um ponto de equilíbrio em qualquer parte do universo, então esta semente, ou este campo de plasma, é permitido criar as condições para uma nova vida. No estilo fissão, significa que a alma do homem liberará um plasma com uma alma da fisicalidade, com uma alma da fisicalidade se tornará uma gemiosidade com ela. A gemiosidade pode surgir de dentro de si mesmo, e não necessariamente através da interação com o plasma fora de si mesmo. O Criador criou Mitra de dentro de si mesmo. Ele não pegou outra amante de fora. Portanto, deve ser o mesmo com o homem. Nós carregamos Mitra dentro de nós mesmos no momento da partida da fisicalidade. Nós a chamamos de espírito, ou alma da fisicalidade. Quando este espírito interage com seu novo ambiente, ele dá uma nova fisicalidade. No momento da morte e durante a viagem, a alma da fisicalidade é fundida dentro da alma do homem. A morte não pode ocorrer até que essa fusão seja completada. É como quando colocamos tudo que é necessário em uma cesta de piquenique para que nosso filho possa ir e desfrutar. Quando ele chega ao local do piquenique, ele desempacota tudo e inicia um novo ciclo de vida. Lembre-se sempre: quando a morte chega, a essência do plasma da alma da fisicalidade está dentro da alma do homem. No novo momento e posição, a alma da fisicalidade é liberada como um elétron é liberado de um nêutron. A essência do elétron está dentro do nêutron. Isso não acontece por coincidência. O nêutron tem a semente para criar e ele dá origem a um elétron. A gemiosidade vem de dentro da alma do homem. É criada a partir de dentro de si mesmo. Não se divide como o que eles chamam de fissão. Eu me referi a isso em um dos livros, que interage com o ambiente, e quando está na força de campo certo, o espírito do homem se manifesta como um gêmeo, ou o que nós chamamos de Mitra, o amor do Criador, que vem de dentro do Criador. Isso é o que significa a Eva ser feita de uma costela de Adão. Na verdade, é a criação de Mitra, mas é colocado nos termos da fisicalidade. O Criador criou Mitra a partir dos campos de si mesmo para confirmar sua própria existência. E então ele se apaixonou por sua própria criação. A maçã foi então fruto da união deles, o amor. Mitra veio à Terra e descobriu o amor e então deu a maçã ao Criador para morder dela, que é o sentimento ou a emoção do amor isso. Foi isso que escravizou ele. Eles chamam isso de coisas diferentes em outras línguas, mas a maçã é o amor. É o veneno que Mitra aprendeu com os humanos e conseguiu que o Criador mordesse dela. Na verdade, isso o cativou e o escravizou. Pergunta ao Sr. Cash: nos painéis solares, uma grave deve ser conectado antes ou depois do inversor de voltagem? Sr. Cash responde: não importa onde você o coloque, ele ainda irá tocar seu inversor, porque é um fluxo de campo. Mas este rio não flui apenas em uma direção, portanto ele realmente fluirá de volta para seus painéis solares e através de seu inversor e para o sistema de circuitos de sua casa. Uma das razões pelas quais lançamos as unidades compactas da cabeça é porque vemos problemas surgindo com os telefones celulares interagindo com o plasma. É como quando você coloca os magraves em suas casas e você não reveste os fios. Agora vamos ter o mesmo problema com as unidades da cabeça e com os satélites. Estou esperando para ver quais satélites começarão a apresentar problemas de funcionamento. Mas teremos que ver quem grita primeiro. Sem dúvida isso vai acontecer. É por isso que tivemos que introduzir as unidades combinadas para substituir e atualizar as tecnologias a serem utilizadas sem satélites. certa forma, usamos um híbrido durante o último domingo na refeição com o Criador. Transferimos o plasma para você através do sistema móvel. Algumas das mensagens não estavam na força da alma, porque as linhas de comunicação não podiam carregá-la. Mas quando a maioria de vocês carregarem estas unidades da cabeça, então sentirão e provarão a banana instantaneamente, porque nenhuma informação será perdida quando ela for entregue diretamente à alma. Será como aquele sonho que você teve de comer uma banana, só que desta vez você sentirá e saboreará o sonho. Pergunta ao Sr. Cash, quando você usa todas essas tecnologias de plasma, nós não nos tornamos preguiçosos por não usar nossa alma? O Sr. Cash responde, você acha que Deus se torna preguiçoso só porque ele pode usar sua tecnologia de plasma? Buscador de conhecimento pergunta, tudo pode estar embutido em uma só unidade, a energia, os alimentos e tudo mais? O Sr. Cash responde, isso é o que são as unidades combinadas da cabeça. As novas unidades da cabeça têm nelas seu próprio transmissor. Toda a estrutura da tecnologia do plasma deu um enorme salto nas últimas 2 semanas. Buscador de conhecimento pergunta, por exemplo, posso aquecer minha casa e me alimentar com as unidades da cabeça? O Sr. Cash responde, você pode sonhar o que você puder sonhar, mas a realidade é, você precisa aquecer a casa e matar as plantas da casa, o que você não tem o direito de fazer? Ou você tem o direito de se sentir quente? Você criará uma condição com os campos para permitir que a planta se alimente e se aqueça sozinha. Este é o objetivo deste novo desenvolvimento e parte do que está por vir. Tem havido uma mudança maciça na tecnologia espacial. Tentamos introduzir isto para os buscadores de conhecimento há cerca de 2 anos. Fizemos muitas experiências, mas isso não pôde ser compreendido. Mas agora, por causa do desenvolvimento da tecnologia dos reatores, eles foram capazes de compreender isso de imediato. Ainda estes primeiros sistemas estão apenas em sua fase de puberdade. Os maduros virão ao longo dos anos. Será muito fácil, você cria dentro do seu console a condição de Marte e viaja para lá. Você se torna independente do controle do governo. Isso não existirá mais, isso é certo. Ninguém será capaz de lhe ditar o que você pode fazer. Você terá a liberdade de ir a Marte ou até outro planeta. Estes consoles lhe darão acesso a isso. Você cria a condição do cheiro ou odor ou da força do campo de Marte e então você pode ir para lá. Algo chamado portais aqui, onde você combina com os campos magnéticos e gravitacionais de outra nave espacial e você pode criar uma ponte entre as duas naves, foi perguntado nesse momento do workshop. Mas os novos sistemas foram além disso, diz o Sr. Cash. No entanto, você pode escolher, porque o desenvolvimento no estado da matéria não vai parar, e a dimensão da alma continuará a se expandir. O termo buscando na alma se tornará pesquisando na alma. Muita pesquisa irá para a compreensão da alma, não apenas na alma como na alma do homem, mas na alma da criação também. Como você interagiria as almas para criar o que quer que seja? Você tentará entender os diferentes sabores das interações do plasma e dos campos também. Sobre aceitar o amor, você pode dar tanto amor quanto quiser para mim, mas se eu não aceitar, então é apenas mais uma energia passando pelo universo. Ou você pode me dar um amor e eu aceito, e então ele se torna a maior coisa do mundo. Pergunta ao Sr. Cash, é como a maneira que o Criador está sempre nos dando amor, mas nós não estamos abertos a ele? Sr. Cash responde sim. Outra forma de dizer isso é como a maneira que uma mãe dá amor a seu filho. Ela pode fazer isso de duas maneiras. Ela pode acariciar sua filha, porque ela ama e lhe dá esse carinho assim. Ou ela pode acariciá-la porque ela mesma precisa ser amada. Então a filha é enganada pela primeira opção. Mas às vezes podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Me abrace e eu te abraçarei. Me ame para que eu possa te amar de volta. Nós temos que entender a diferença. Eu posso te dar o presente do amor, mas se você não o aceita ou já tem outro amor, então meu amor interferiria com ele. Então você tem que respeitar isso e não forçar isso. Emoção no espaço é diferente da emoção no solo. No solo você tem mais opções. Mas você pode tornar o amor disponível, mas isso não significa que ele tem que ser aceito. Pergunta ao Sr. Cash. Você poderia falar mais sobre campos monoenergéticos? Sr. Cash responde. Principalmente os raios são os campos, são que chamamos de monoenergéticos, como um feixe de laser. Esta é uma das formas mais rápidas de se entregar algo. Os campos monoenergéticos geralmente têm o caráter de um raio, mas pelo fato de nas superfícies externas criarem fricção, eles levam à criação de campos. Você começa com um raio e termina com campos. A interação através do atrito faz com que crie campos e partículas. O mundo atual da ciência não entendeu isto, então eles apenas dizem que às vezes ele se comporta como uma partícula e às vezes como um raio ou onda. Raios são amálgamas ou campos monoenergéticos e interagem com seu ambiente. Caso contrário, eles não podem mostrar sua manifestação ou existência. À medida que interagem, eles reúnem plasmas. Alguns se tornam cilíndricos ou partículas e se tornam um plasma assim. Duas coisas ditam a força e os campos dos raios monoenergéticos, ou campos magnéticos. Uma é a força com que eles começaram e a segunda é o ambiente com o qual eles interagem. Estes ditam como os raios se transformarão em campos ou partículas. Quando se usa um feixe de laser, a única diferença será que no final do feixe ele pode ser um pouco mais fraco. Mas se você trabalhar com raios monoenergéticos de plasma, quando você chegar ao outro lado, você não terá mais um raio, mas um plasma. Depende do tempo, do espaço e da força dos campos no espaço em comparação com a fonte original. Quanto mais lento você for, mais fricção você cria e mais profundo o campo. Os raios e campos monoenergéticos fazem parte de viagens de alta velocidade. Voltando ao que eu mostrei com os andares de raios cósmicos, você usa um paraquedas ou um elevador para descer os andares. Depende de como você cria a drenagem dentro disto. Você pode criar altas velocidades para um raio se você puder aumentar a energia da fonte. Mas tem que ser pré-estabelecido, como quando enviamos pessoas para a Lua. Esperamos tentar nos próximos 2 meses isso. Nós enviamos como pacote e as aterrissamos em algum lugar. Pegamos parte da energia da alma deles em um sistema e a transferimos para a posição na Lua. De certa forma, criamos uma mitra e a alma. E o amante, assim, irá até ela, se você entender o princípio. Se você atirar alguém na Lua com um foguete, você precisa criar muitos controles para segurar e parar o foguete para não se achatar na superfície da Lua. Com a tecnologia de plasma, você cria plasma e depois brechas de energia dos campos para retardar a sua velocidade à medida que você se aproxima da posição. Isto acontece automaticamente através de campos magnéticos. Você não precisa de um sistema de controle. Ensinar as viagens ao espaço profundo é uma arte, e eu sou um mestre nisso, já que faço isso há tanto tempo. Não é apenas enviar alguém para a Lua em envelope. Nós avançamos rapidamente com um nível superior. Posso criar qualquer tipo de radiação e campo de força paralelo ou igual à alma e pode ser em qualquer lugar do universo, e você não precisa ver o local para focar nele. Ao se aproximar do destino, é como atrair um elétron para o próton. Um está em volume e o outro em energia. Um atrai o outro para si mesmo. Então você tem um ponto de separação onde você vê a lacuna entre o elétron e o nêutron, e esse ponto você muda para pousar. Viajar com a alma ou um sistema de voo é uma arte de entender o trabalho dos campos magnéticos do universo. Não se esqueça, nós viemos aqui para a Terra dessa forma, portanto sabemos como vir. E da forma como viemos, sabemos como voltar. Nessa parte do workshop, eu vou uma pergunta sobre os terremotos e por que eles estão acontecendo ou se eles fazem parte de algo maior. O Sr. Cash disse que não. É apenas a expansão e contração normal das placas e também devido à mudança de temperatura das estações do ano. Algumas pessoas disseram que isso é feito pelos russos, mas isso é só uma boa história. Com a criação do plasma, vamos mudar muitas coisas. Mas, em essência, é o que o planeta aceita como mudança. Não pode ser uma mudança forçada. Esta é a diferença. A tecnologia do plasma certamente trará a elevação da alma. Com o CO2 do estado da matéria, você entrou em crise com o aquecimento global. Agora, se você mudar para um Gans de CO2, você trará amor global, porque você acrescentou a essência da emoção do planeta para amar mais e viver uma vida melhor. Portanto, é a mesma coisa, depende de qual estado disso você usa. Se você puder congelá-lo, você pode fazer muitas outras coisas com ele. Ao converter o CO2 em um gás, você disponibiliza energia para todos, e essa é a diferença. É um passo muito, muito pequeno. Na tecnologia do plasma, você pode de fato fazer uma poção do amor. Você pode fazer com que as pessoas se amem porque você cria os campos na essência do nível da força da emoção. Não é necessária muita tecnologia. Nós podemos literalmente servir isso para você. Eu sei como funciona. Mas será que o planeta está pronto para isso? Sua alma está pronta para aceitar isso? Precisa de um pouco de adição. Você tem que impulsionar. Mas temos que entender para que precisamos disso e como vamos usar isso. Os passos evolutivos na tecnologia que aconteceram nas últimas 2 semanas trarão muitas mudanças para a humanidade. O homem vai encontrar muitas respostas através disto. Inicialmente, eu desenvolvi isto em 2010, mas depois eu coloquei na gaveta porque eu pensava que o homem não estava pronto para isto. Mas agora é o momento certo para liberar esta parte do conhecimento. Quando você usar estes sistemas, você sentirá a essência da criação e o amor do Criador. Mesmo nossos próprios buscadores de conhecimento não sabem o que eles construíram. Eles ainda não se deram conta do potencial do que foi colocado em cima da mesa. Pergunta ao Sr. Cash, minha intenção tem sido sempre transformar todos os meus bens em meios para o amor. Sr. Cash diz, eu acredito. Tivemos 2 opções com as novas tecnologias, ou para arquivar ela e dizer que o homem não entende ela, ou podemos liberá-la, e isso levará o homem a compreendê-la. Nossa escolha é a segunda, é liberar a tecnologia. Aqui a buscadora de conhecimento estava reclamando sobre sua situação financeira e o Sr. Cash explica pacientemente o processo. Quando a tecnologia é implementada, você não precisa gastar tanto dinheiro ou energia. Esse dinheiro que você economiza é de fato o que você ganha. Aqui o Sr. Cash falou sobre a China com toda a sua vigilância que faz as pessoas se sentirem seguras. O governo executou muitos dos funcionários corruptos anos atrás, por isso agora é um problema muito pequeno isso. O sistema de segurança americano não é benevolente. Isso é uma fantasia. Com as políticas de bem-estar, você recebe uma verificação de energia 2 vezes por semana e se algo surgir, você recebe um tratamento contínuo até que seja resolvido o seu problema. Se você se recusar a se ajudar, a apólice será cancelada. Os animais têm uma alma e também receberão um tratamento. Não permitirei que meus filhos tenham que tomar certas vacinas da maneira que eles estabelecem, porque eu sei qual é o problema. Mas não vejo por que as crianças não podem ser vacinadas contra as que sabemos que são seguras. E não vemos nenhum efeito colateral com essas vacinas. Há 2 ou 3 vacinas que estão causando problema. Muito provavelmente teremos um novo dia do Blueprint nas próximas semanas, porque temos algumas coisas novas e interessantes para comercializar e mostrar a você este próximo passo na tecnologia. Este é o fim de síntese rápido do workshop número 474.